380. Okay, standby 380. Do you have the expected departure for us, please? Volley departure and the off-feet transition. Thank you. Salvador, boa tarde. São 3835, formação aí. Então, 3835, aguarde a cópia Campinas nível 300. Afirmativo, obrigado. 785. 360, proa de Dael, na 4 autorizado, alinhar e decolar o vento sul com 5 nós, voo no 674. Em nível posição e decolagem, posição 90, voo 1 no 674. Chega aí já. Tá fazendo parte do nosso. Tá visual com o campo? Afirmo. Tô em agora, 18,6, tem um bom pouso. 18,6 é certo. 2-1, cleared Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu. Flight level 380, vai ao pêsulo 17. Take off of runway 10 after departure, right turn. Golly departure and the Ofito transition. Skulk 5562. Correction, 5565 and the departure control 19.35. Avianca 6321, clear to Brasilia for level 380 via approach 17. Departure runway 10, right turn, go to departure, repeat the transition, cost 5565 and departure 19.35. Avianca 6321, read back corrective pattern, right to text and correction, report and right to start up and push. Autorizado, prosseguir para aquele pátio. Mantém espera no setor de Itapuã, aguardando para prosseguir direto com nós pela direita. Ok, ok, eu não aguardo até o entendimento. 3567, em descida para o 040, chegada bom, fio ajuste no 013. 040, positivo, bom, que o pelo da presente. Autorizado, bom, fio da presente. Da presente, bom, 3567. Está na saída Gole, transição Gonza, transponder 5557, controle 199.35. Paciente autorizado Campinas, nível 300, Brisca 58, decolando a 10 com curva direita, saída Gole Gonza, aciona 5557 e o controle 1935, alcança 3835. Exatamente, 11935, controle Salvador, boa tarde. Eco Delta está autorizado o início de táxi, reporte na interseção, Mike Eco Delta. 10241 no Lima Hotel, informe na CTR. Gente, Hotel India India, reporte quando visual com Airbus 300 e 320 da TAM na final da pista no zero. Voo no 674, voo 360 na Gole, vigilância. 360 na Gole, voo no 674. A metros impraticáveis. O vento sul com 5 nós, tem pouso autorizado na 10, TAM 3172. Foco 90 metros, repulsante, menos 90 metros da pista 10, autorizado pouso na mesma, TAM 3172. Correto. Pronto, 2 em Salvador, até o Índia, Índia está visual com 3172 na final da 10. Gente, a sua intenção é base pela direita, down no 7. Assim que o tráfego cruzar aí a sinal, down no 0. Passe pela retaguarda do tráfego, passando a retaguarda e acuse na final da pistão no 7 até o Índia Índia. Ou a intenção é prosseguir direto para o pátio 4, confirme? Afirmativo, senhor. Pode prosseguir pela o pátio 4 na retaguarda do tráfego, prosseguindo até o Índia Índia. Gente, então acuse no solo, no pátio 4, o vento é sul com meia dúzia nós até o Índia Índia. Delta Lean, mantenha no 7, Mike Eco Delta. Retaguarda do tal. Gente, acusa no solo, pátio 4, até o Índia Índia. Agora solo Índia. O Delta avisou com o helicóptero voando paralelo à pista 17. Tem decolagem autorizada da pista 17, o vento é sul com meia dúzia nós, acusa fora do solo, Mike, Eco Delta. Kilo Salvador? Passou isso. Ele está livrando o terminal a oeste de Salvador, submantendo 065 em condições visuais, serviço radar encerrado. Chame Recife, 1288, OPN 13325. Cam 3172, solo ao zona 0, libera a direita, chame solo 1219. Até mais. Mike Eco Delta decolou ao Zuno 1, chame controle Salvador na frequência 119.35 até a volta, Mike Eco Delta. 119.35 até a volta, Delta. 105, obrigado, boa. Opa, Juliette, pro 0872, até mais, Juliette. Receba para 2.003, formará a final em Elestra 3567. Glide está fora no momento? Sim, nativo. A pista opera com 90 metros, primeiros 90 metros impraticáveis, só localizador funcionando. Gente, 3567, vai executar o perfil do RNAV da pista no 0, possível? Possível. Então vou indo na presente Serra Vitor 367, após o voo 366, desça para 2500, informe não mesmo. Serra Vitor 367, descendo para 2500, após Serra Vitor 366, 3567. Boa, 1925, identifique, desça para o 040, chegada é bom, fio ajuste no 013. 040, bom, fio ajuste, bom. Compreendo Salvador, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Salvador. É, decolou da pista 17, tá mantendo o corredor a 700 pés. Ok, aí eu tô 500 pés, corredor a cheio, reporte fora do bar. Vamos para a Beba. Tango, Hotel Lima, Hotel Salvador. Lotar 3217. 3217. Autorização para Confins, nível 360. Tenente Abate 360, Confins, 3217. 3217. Ô, 3217, companhia? Tango Hotel Lima Hotel Salvador. Mike, que é cuidado autorizado, Manati direto, 1.500 pés, informe livrando a CTR. Controle de carga autorizado, prosseguir 500 pés até o Morro de São João e após ingresso no Morro de São Paulo e após Maraty. Está autorizado, né? Ponte Farol da Barra. Só para Farol da Barra. Já. Não copiei, foi sobre modulado, confirme. Kilo Quebec Serra, ajustando 013, ingresso em corredores visuais, reporte Interlagos. Hotel Lima Hotel Salvador, prossiga. Informa o tráfego, posição 12 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés, sentido oposto. Mike Hector, informa o tráfego, posição 12 horas, rumo oposto, mantendo 500 pés, 1 milha. Ciência do tráfego, só que o tráfego está um pouco abaixo do tráfego. Gente, o Hotel de Montanha informa visual com o campo. Direcione 0241 no Hotel de Montanha. Estou copiando aqui 1241. Hotel Lima Hotel, chame torre agora, 1-8, decimal 6. Hotel Lima Hotel, prossiga. Afirmativo, aproxima direto, acuse na vertical, o vento 190 graus com meia dúzia nós, o Hotel Lima Hotel. O pouso, o pátio de estacionamento qual é? Sente. Salvador, boa tarde, Bono 396, informação 8. Bono 396, identifique, desça 050, a chegada é a Mari, o ajuste no 013, reduza para 250, número 3 na aproximação. Descendo até 050, recepção no 396. Sinal 35. 360 autorizada, preço 58, Gol em Gosa, 5567, 1935, controle. UTAN 3217. UTAN 3217, correto, chama pela tua puxa acionamento no 07. Chamará. Para táxi, UTAN 3835 com 102 a bordo, com fins 4 horas e 20 de autonomia. 3835, táxi via Juliette Alfa, próximo da Charlie, torno no 8, decimal meio. O ajuste no 013, bom voo. 3, Juliette Alfa Charlie chama a torre, bom trabalho, boa tarde, está 3235. Delta, passo farol da Barra, via frequência para conexão com os tráficos locais, reporte regresso. Passando Serra Vitor 3663, 567. 567, torre agora 18.6, tem um bom pouso. Plano é decimal 63567, boa tarde. Uno 925, reautorizado 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000, V3, gol. Torre Salvador, boa tarde, 3567. Sinal Renan Pistão no 0, está embaixado e checado. São 3567, boa tarde, centro do tráfego. Tem pouso autorizado na pista 1-0. Os primeiros 90 metros impraticáveis. O vento é sul com intensidade de 5 nós, então 3567. Tive pouso na pista 1-0, os primeiros 90 metros impraticáveis, então 3567. Oi, boa tarde, é o TAM 3235, ponto espera pronto. Sente, mantenha, TAM 3835. Entendo. Hotel Lima, Hotel Sul. Aos 2-0, frequência livre, uma boa tarde, Hotel Lima, Hotel. Salvador, Gono 306. Prossiga. A intenção é o RNAV da DES, a bótula de TAP autorizada. Voo da presente Serra Vitor 368, Gol 1396. Serra Vitor 368, Gono 306. Como 925, forma o tráfego, 12 horas, 8 milhas, mantém nono 1.500 pés, como Nordeste, ingressando nos corredores de visagem em Salvador. Olá, Salvador, bom dia, o Papa boa tarde, o Papa Romeu Alfa, instrumento para o Santos Dumont, ciente da vida, eu solicito a autorização do tráfego. Papa Romeu Alfa, só confirme, pátio 3, da corda 1-0? Afirmo, pátio 3. Gente, aguarde. TAM 3835, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, TAM 3835. TAM 925, está tráfego está sendo superado, desça para 2 mil pés em forma estabilizada, ajuste no 0 no 3. 2 mil e 3, gol. Tio Quebec Serra, informe visual com campo. Gol 1 3 9 6, desça para 2500 pés, informe Serra Vitor 3 68, ajuste no 0 no 3. Para 2500 pés, 3 3, informará o Serra Vitor 3 68, gol no 3 9 6. Salvador, boa tarde, está 3567, Lisrona, 6. Está 3567, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette para 06, 3567. Papá Romeu Alfa, copia. Confirmo. Papá Romeu Alfa, autorizado Serra Bravo Romeu Juliette, Rio de Janeiro, 400, via Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição de NER, transponder 5546, controle 119.35. 9,6, inicie redução para aproximação e forma estabilizada no final R9. 7, inicie na redução, reportará estabilizado no 396. Bom, no 395, desça 050, chegada Mário, ajuste no 0 no 3. Autorizado 050, chegada Mari com 1013, gol no 395. Gol no 925, visual com campo. Meu, Matheus. Gol agora 18,6, bom pouso, reduzindo a aproximação. 18,6, obrigado. Alfa, cotejamento correto, livre acionar chame táxi. Livre acionamento, chamará para o táxi, o papão deu alfa. E a serra embaixo do lado, eu estou. Boa tarde. Tem pouso autorizado na 1-0, vento é sul com 629. Os primeiros 90 metros impraticáveis. Gol no 925. 90 metros, sim. Plutão 3835, decolou os 25 de Salvador. Chama agora o controle na frequência 11935. Boa tarde. 3835, 1935. Bom trabalho, amigo. Até a próxima. Boa tarde, 3835, cruza 1700, Dael, correção, Gole Gonza. Confere Gole Gonza subindo 330, vigilância, TAM 3835. 335, vigilância, está autorizado nível 300, senhor. Firmando 300. Obrigado. Controle, Kilo Quebec Serra, igual ao final. Kilo Quebec Serra, torre agora, 18,6, bom pouso. Grato, 18,6, Serra. Salvador, compadrão, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, centro do tráfego. Continue a aproximação, a espera prevista 4 milhas da cabeceira. O vento é sul com 629 Kilo Quebec Serra. Vitor 366, gol no 396. Visual com campo? Visual para embaixo checado. Aqui continua a posição para aproximação, chame torre agora, 18,6, bom pouso. 18,6, obrigado. 360, só confirme o pátio e a pista de decolagem. Torre Salvador, boa tarde, gol no 396, passou o CR Vitor 366, para embaixo checado. 396, ciente, continuando a aproximação, pista no zero, os primeiros 90 metros impraticáveis, o vento é sul com 612 nós. Gol no 396. Ciente, aguardando a autorização, pouso, gol no 396. Uno 925, solos 28, libere a direita e chame solo em 1219. 219. 396, cheque o trem pouso livre 1-0, sul com 629, 1-396. Livre pouso, pista 10, trem baixo checado, 1-396. 925. Pushback acionamento, 3217-107. 3217, autorizado, chame táxi. Chamada táxi, 3217. Oscar Vitor Delta, copia. 2000 pesos, ajuste no 013, informe estabilizado final LS. 2023, reportarei estabilizado no final da GPS da 10, o 1395. Vai fazer o LS ou o GPS? GPS, ó. Gente, após etapa, vou usar Vitor 366, indício para 2500. Após ITAP, Serra Vitor 366, desce para 2500. Gol 1395. Serra Vitor Delta, controle 119, decimal 35. Serra Vitor Delta para... Quais são? Está livre acionamento, chame táxi. Quebec Serra, tem pouso autorizado, pista 17, o vento sul com 612 nós, Quebec Serra. Pista livre por 17, é. Chame Recife agora, 1288, ou TN1, 3325. Na 3835, centro Recife, 288, 3325, bom trabalho, até a próxima. Boa. Obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, no 396, livrou na escuta. Boa tarde, Gono 396, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém com a Juliette no 396. Quebec Serra, Solos 32, reporte pista livre, Quebec Serra. Táxi livre, boa tarde.